que não dá pra esquecer e você pode crer. Quase não aguentei, mas levantei a cabeça e contra todos lutei. Fui humilhado por eles que se acham os tais, que jogam conversa fora, pois para mim são banais. Que são os donos do mundo fazendo mil absurdos, dizendo serem a lei, mas o que fazem eu sei. Assassinam pessoas inocentes, inventam um motivo e tudo é abafado. Coitado daquele que estiver lado a lado, basta apenas olhar para ser liquidado. Pelos homens da lei, os donos da verdade, deveriam proteger, mas espalham a maldade por toda a cidade. Sem piedade, responsabilidade ou mesmo amizade. Esse é o retrato de São Paulo. Vai, negra, a mão na cabeça e encosta na parede. Esse é o retrato de São Paulo. Tá vindo da onde? Tá indo pra onde, hein? Esse é o retrato de São Paulo. Vai, negra, a mão na cabeça e encosta na parede. Esse é o retrato de São Paulo. Tá vindo da onde? Tá indo pra onde, hein? Com o distintivo se tornam abusivos. Os erros continuam, nunca são corrigidos. Somos ovos vivos, morrendo sem motivos. Ninguém dá ouvidos, então, então estamos fudidos. Um fato bem claro, atiradores de elite. No caso Caringia, o erro insiste, persiste. Não é só esse, não tem outro que não esqueci. Pois até mesmo no metrô mataram rap. Autoridade demais para quem não é capaz de resolver um simples caso com ordem e paz. A juventude nascendo para viver. Na flor da idade, condenados a morrer. Acusados por eles de sermos marginais, vagabundos praticantes de atos ilegais. São Paulo, cidade tão bela, bonita igual ela. Pra mim, pra nós, não existe igual. Pena que alguns elementos de modo sangrento preferem espalharem o mal, o mal. Esse é o retrato de São Paulo. Aí, negrada, mão na cabeça e encosta na parede. Esse é o retrato de São Paulo. Alucinados, dopados, convivem com o irreal. De uma maneira infernal, saem em busca total. É por motivo banal, te enquadram dando geral. Mãos na cabeça pra que não desapareça. Vecinos que se foram, então jamais se esqueça. Obedeça com a cisma no olhar. Caso contrário, você pode não mais acordar. O fato relato em busca de solução. Eles atacam, humilham e torturam nossos irmãos. Atacando a juventude de baixa renda. Enfim, um 38 e um APT, sei que se defenda. Então me compreenda, pois nada podemos fazer. Por mais que se fale ou apareça na TV. E mesmo assim, a luta continua. Pois a batalha a seguir também é minha e sua. Esse é o retrato de São Paulo. Aí, negrada, mão na cabeça e encosta na parede. Esse é o retrato de São Paulo. Tá vindo da onde? Tá indo pra onde, hein? Esse é o retrato de São Paulo. Negrada, mão na cabeça e encosta na parede. Esse é o retrato de São Paulo. Tá vindo da onde? Tá indo pra onde, hein? Tem outra coisa que deve ser avaliada. A lei nesse país não serve para nada. Não escuta, não vê e nada fala. Apenas um sinal de incapacitada. O que podemos deles esperar? Se nós pedimos, imploramos, esperando melhorar. E com certeza estaremos sempre errados, já que pra eles nós somos os culpados. Dos erros que não cometemos, não fizemos. Então por isso ainda não compreendemos. Sabemos, sabemos apenas que sempre seremos alguém. Na esperança de mudança ou o que melhor nos convém. E só pra te alertar, preste atenção no que falo. Cuidado com eles, pois podem pegá-lo. E só pra te alertar, preste atenção no que falo. Cuidado com eles, pois podem pegá-lo. Esse é o retrato de São Paulo. Esse é o retrato de São Paulo. Esse é o retrato de São Paulo. Esse é o retrato de São Paulo. Pavilhão 9, primeiro suspeito, 1999, terra de ninguém. É isso aí.